Anime Saga já tá na sua casa e conta com um evento de lançamento no próximo sábado. Breaking Bad fez sucesso na TV, mas será que vai fazer sucesso na sua mesa? Depois da infestação de zumbis e vikings, chegou a hora dos guaxinins. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição aqui do Jogatina BG News. Eu sou o Zabuzeta e novamente mais uma edição do seu programa semanal de notícias de board games e outras coisas relacionadas. Olha só que bonito. Eu sou o Zabuzeta e lembrando que esse podcast, ele é oriundo das notícias que eu e o Thiago publicamos lá no canal do Telegram do Jogatina BG News e também é um oferecimento da nossa loja parceira, a Rocket Jogos. Então entre em rocketjogos.com. Antes da gente seguir para as notícias, é claro, vamos falar aqui das nossas redes sociais. Você pode seguir o Twitter no @jogatinabg. Além disso, você pode curtir nossa fanpage facebook.com/jogatinabg. Também temos nosso canal com várias novidades. Saiu 2 vídeos na semana passada. Saiu de Code Express e saiu do Overview de Mr. Jack pelo Diogo. Então assine lá o nosso canal no youtube.com/jogatinabgnews. E claro, convido todos, como sempre, para entrar no nosso grupo do Telegram. Muito amor, muito board game, muito paçoca, como sempre. Entra lá no nosso grupo no Telegram, certo? Bem, vamos lá então, começando aqui as notícias. De fato, separei algumas notícias e destaques referentes ao período de 4 a 10 de julho. Esse podcast está sendo dia 11 de julho, também conhecido como meu aniversário de fato. Primeiro, vamos começar aqui com o Anime Saga, o jogo que foi financiado já faz um tempinho, já foi despachado e muita gente já recebeu. E nesse sábado, dia 15, vai ocorrer o evento de lançamento do jogo, né, do Anime Saga, na Game of Board, que vai ser lá no Catete, no Rio, certo? Além disso, já está aberto o financiamento coletivo do Ancient Terrible Things no Catarse pela editora Redbox e já teve já 100% da aprovação da galera, então agora só está conseguindo metas avançadas. Falando na Redbox, ela também aproveitou o sucesso do jogo Cangaço, que foi vencedor do evento de protótipos da Game of Board e anunciou que o jogo vai ser lançado pela editora em 2018. Todas as informações que eu falei vão estar linkadas abaixo aqui para vocês, certo? Com notícias relacionadas ao mercado internacional, vamos começar com a editora Avalon Hill, que anunciou o reprint do jogo Axis and Allies Anniversary Edition, ou edição de aniversário, e esse reprint está previsto para setembro, né? Muita gente fala que para quem quer entrar no mundo do wargaming, esse é um excelente jogo de entrada, porque ele é um intermédio, não é um jogo tão burocrático, mas é um jogo interessantíssimo, com miniaturas fantásticas, e eu tenho muita vontade de jogar. A Ayers Editora publicou novidades a respeito do seu novo jogo 4X, né, com essa temática que eu adoro tanto, chamado Master of the Galaxy. Ele vai entrar em financiamento pelo Kickstarter em breve e já tem trailer no YouTube. A Capital Game Studios anunciou um jogo chamado Depthzilla. Trata-se de um jogo de 2 a 4 jogadores com a temática de super-heróis e finanças. É uma temática meio estranha, mas vocês fiquem ligados que dia 19 de setembro desse ano vai entrar a campanha dele no Kickstarter. A Plate Hat anunciou um novo título chamado Crossfire, que abrange de 5 a 10 jogadores e promete ter um tempo de jogo de 5 a 10 minutos. Olha só que interessante, um jogo bem rapidinho para quem gosta de jogo filler e será lançado durante a Gen Con 50. A Edge Entertainment anunciou para outono o jogo baseado na série Breaking Bad. Será um jogo de 3 a 5 jogadores, onde cada um controlará uma facção criminosa da série. Mais novidades também vai estar linkado abaixo para vocês. A Z-Man anunciou Majesty, um jogo de 2 a 4 jogadores previsto para outono também de 2017, ou seja, finalzinho ali do ano. Outono, no caso, que foi colocado aqui, acho que foi o Thiago que colocou, é outono no hemisfério norte, tá? Ou seja, é pro final do ano ali, entre outubro e dezembro. E mais informações e novidades foram publicadas no site da Z-Man, vai estar linkado abaixo também. Uma nova expansão para o jogo Ascension, o deck build que foi lançado aqui pela Funbox, foi anunciada com o nome de Valley of the Ancients, que contará com novos tipos de cartas. Link abaixo para vocês conhecerem. A Steamforge, a editora que publicou o jogo e criou, né, publicou e criou o jogo baseado na franquia de videogames Dark Souls, anunciou um jogo chamado Trash Panda Metropolis. É um jogo bem bizarro porque os guaxinins estão invadindo a cidade e tá meio como se fossem zumbis, tá? Cara, é muito absurdo. E falou que vai rolar demonstração durante a Gen Con 50. Sempre vai ter bastante novidades da Fantasy Flight e dessa vez ela lançou, né, na semana passada, a sexta wave de expansões para o jogo Star Wars Armada, que conta com uma nova nave capitânia pro lado imperial e duas novas para o lado rebelde. Mais informações também abaixo. Além disso, a Fantasy Flight lançou também a expansão que a gente já anunciou aqui, que é Series of Rune, do jogo Eldritch Horror. Também vai estar linkada abaixo também. E por fim, a Fantasy Flight anunciou uma nova expansão para o jogo Star Wars The Card Game, chamada Desperate Circumstances. Trata-se de uma expansão pequena pro LCG da franquia famosa de filmes aí do George Lucas, né? E na verdade agora é da Disney, enfim. A sexta edição de Carcassonne Big Box foi confirmada para setembro desse ano, e além disso foi anunciado uma nova expansão chamada Under the Big Top, com uma temática circense, e vai estar linkado abaixo para vocês aqui. Atlas Games anunciou Cursed Court, um jogo de 2 a 6 jogadores, e está previsto para outubro desse ano. E para o mundo digital, só para a gente encerrar essa parte do cenário internacional, a Renegade Game Studio anunciou que o jogo Lotus receberá a versão digital no Android e no iOS em breve. Link abaixo. Vamos para os destaques do Kickstarter, né? Vale citar que não é tudo que a gente publicou lá no canal do Jogatina, a gente só separa de 3 a 4 destaques aqui, mas vale a pena muito você entrar lá, né, e seguir o nosso canal de notícias para saber mais destaques que a gente anuncia por lá, mas eu separei 4 dessa vez em vez de 3, porque foi um pouquinho mais curto. O primeiro dele é Trash Pandas, é um outro jogo com esse nome, tá? Mas é Trash Pandas, o outro é Trash Panda Metropolis. E esse Trash Pandas é um jogo de 2 a 4 jogadores com uma mecânica de Pressure Luck, né? De você arriscar sua sorte, onde cada jogador vai controlar um guaxinim em busca de mais lixo, né? Que é exatamente o que eles fazem lá. Link também na postagem desse episódio. Outro jogo que eu separei aqui foi Pepper and Carrots, The Potion Contest. É um jogo de 1 a 4 jogadores. Tá rolando um concurso anual de poções e cada jogador vai controlar uma bruxa. E você vai encontrar mais informações no site da campanha no Kickstarter, que lá também tem uma GQ bem fofinha contando um pouco desse universo do jogo. Outro jogo que foi separado aqui para vocês, que tá no Kickstarter, que já foi até financiado, é um jogo chamado Bar Pig The Adventure Party Game. Um jogo de carta de 3 a 7 jogadores, e mais informações vocês vão encontrar abaixo. E por fim, o último destaque do Kickstarter é um jogo chamado Trip Lock. Ele é um jogo de habilidade, com mecânicas de habilidade e de memória, com uma temática steampunk bem legal, de 1 a 2 jogadores. Então, links abaixo. O cantinho do eventos aqui vai repetir algumas coisas, mas só para enfatizar para vocês, começando com o evento da edição de número 40 do Além do Muro, que ocorre em Jundiaí, né, no dia 26 de agosto. Link também na descrição. Outro evento que a gente vai enfatizar aqui é o Lady Lúdica, que vai ocorrer em São Paulo no mês de agosto, no dia 5, na Fanbox Luderia. E no Rio de Janeiro vai ter o evento Diversão Offline 2017 nos dias 19 e 20 de agosto. Em Curitiba, só repetindo também as atividades do RPG na BBB, no dia 18 agora, vai ter campanha de doação de sangue, que é bem interessante, como eu já falei, vai estar linkado abaixo aqui também. E por fim, no dia 22, vai ter atividades para você jogar e aprender a mestrar Vampiro à Máscara, certo? Bem, então é isso, gente. Encerro aqui mais uma edição do seu podcast de notícias do Jogatina BG. Lembrando, deixe seu feedback, como sempre. Curtam, espalhe para seus amiguinhos que não conhecem o podcast de board games. Você, às vezes, tem um monte de amigo que joga board game e não sabe que tem podcast, tanto de notícias, outros podcasts, não só o nosso, como o Late Night, o Meeplemanics, do Overlord, e muitos outros que eu não vou citar aqui, porque senão vai que eu acabo esquecendo todo mundo. Mas vale muito a pena acompanhar aqui. Você viu também que a gente divulga eventos, né, aqui no podcast notícias, e se você sabe de um evento que tá ocorrendo na sua cidade, comentem, avise a gente através do nosso e-mail jogatinabgnews. A gente também ressalta que as editoras, elas são muito bem-vindas em divulgar novidades pelo nosso podcast, então entre em contato com a gente não morde, então comentem, deixa aí pra gente as novidades pra gente publicar por aqui, certo? Então é isso, eu fico por aqui, abraços e até a próxima edição. Falou!